Ficheiro 45, página 404. Ele ainda continua a fazer-me sentir segura, reconheceu Melanie, sentindo o calor no ponto onde o braço dele estava apenas a 1 centímetro do meu. Embora nem sequer saiba que estou aqui. Eu não me sentia segura. O amor que nutria por Jared fazia-me sentir menos segura que qualquer outra coisa. Interroguei-me sobre se Melanie e eu o teríamos amado, se ele tivesse sido sempre como agora, em lugar do Jared sorridente das nossas memórias, o que viera ao encontro de Melanie, com as mãos cheias de esperança e de milagres. Ela tê-lo-ia seguido, se ele fosse assim, duro e cínico? Se a perda do pai jovial e dos irmãos grandes e rebeldes fizessem aquilo que apenas a perda de Melanie conseguira, ou seja, transformá-lo num cubo de gelo? Claro que sim. Mel tinha a certeza. Eu amaria Jared de qualquer maneira. Ele faz parte de mim, mesmo como é agora. Será que aquela verdade se aplicava a mim? Amá-lo-ia agora, se ele fosse assim na memória dela? Nesse preciso momento fui interrompida. Sem qualquer facto novo que o provocasse, de súbito, Jared começara a falar, conversando comigo como se estivéssemos em pleno diálogo. E assim, por tua causa, o Jeb e o Jamie estão convencidos de que é possível manter uma espécie de consciência depois de sermos apanhados. Os dois têm a certeza de que a Melanie ainda anda a bulir aqui dentro. E deu-me uma pancada leve e seca na cabeça. Eu retraí-me e ele cruzou os braços. O Jamie pensa que ela fala com ele. Revirou os olhos. É indecente brincar com o miúdo desta maneira. Mas isso seria assumir um sentido de ética que claramente não se aplica. Abracei o corpo com os braços. No entanto, o Jeb tem razão numa coisa. É isso que me desespera. Afinal, o que és tu? Quando fizeram a busca, os batedores não se dirigiam a uma meta determinada, nem sequer suspeitavam de algo. A busca parecia destinar-se apenas a encontrar-te a ti e não a nós. Por isso, talvez eles não estivessem a par das tuas intenções. Trabalhas por conta própria? Como uma espécie de agente clandestino? Ou... Era fácil ignorá-lo quando ele colocava hipóteses tão disparatadas. Concentrei-me nos meus joelhos. Como sempre, estavam sujos, vermelhos e negros. Talvez eles tenham razão em relação a matar-te de qualquer forma. De repente, os dedos dele roçaram devagar, uma vez, sobre a minha pele, que ficara arrepiada ao ouvi-lo. Ao voltar a falar, a sua voz parecia mais suave. Agora ninguém te fará mal, enquanto não causares problemas. Depois encolheu os ombros. Até consigo perceber o ponto de vista deles. E de uma maneira perversa, talvez fosse errado, como eles dizem. Talvez não haja uma justificação para... À exceção de o Jamie, virei a cabeça bruscamente. Ele observou a minha reação com um olhar de aço. Fiquei arrependida por ter demonstrado interesse e voltei a fixar os joelhos. A forma como ele se está a prender assusta-me, murmurou Jared por entre dentes. Não o devia ter deixado sozinho. Nunca imaginei. E agora não sei o que lhe posso fazer. Ele acha que a Melanie está viva aí dentro. O que lhe vai acontecer quando... Reparei que ele dizia quando e não se... Por muitas promessas que fizesse, Jared não achava que eu viveria a longo prazo. Estou surpreendido com a forma como conseguiste apanhar o Jeb, comentou ele com um ar pensativo e mudando de assunto. Ele é um velho astuto e sempre detectou com facilidade qualquer fraude, até agora. E ponderou no assunto por um minuto. Não és muito conversadora, pois não? Seguiu-se um novo, longo silêncio. As palavras que se seguiram saíram-lhe de rajada. A parte que não me deixa descansar é a hipótese de eles poderem ter razão. Como diabo posso saber? Odeio a forma como a lógica deles faz sentido. Tem de haver outra explicação. Melanie lutou de novo para conseguir falar. Não tão violentamente como de início. Desta vez, sem esperar conseguir o seu intento. Permaneci de braços e lábios bloqueados. Jared mexeu-se, desencostando-se da parede para se virar para mim. Observei-o pelo canto do olho. Por que estás aqui? Perguntou-me, num murmúrio. Espreitei para o rosto dele. Estava suave, gentil, quase da forma como Melanie o recordava. Senti o controle a resvalar e os lábios a tremer. O esforço de manter os braços imóveis tirava-me todas as forças. Desejava tocar-lhe na face. Eu desejava-o. Melanie não gostou. Se não me deixas falar, então ao menos mantém as mãos quietas, sibilou ela. Estou a tentar, lamento. E lamentava, verdadeiramente. Isto fazia-a sofrer. Ambas sofríamos, com dores diferentes. Neste momento era difícil dizer quem se sentia pior. Jared observou-me com curiosidade, enquanto os meus olhos se marejavam de novo. Porquê? Perguntou baixinho. Sabes que o Jeb tem a ideia maluca de que estás aqui por causa de mim e do Jamie? Isso não é de doidos? A minha boca entreabriu-se. Mordi o lábio rapidamente. Jared inclinou-se lentamente e pegou-me no rosto. Fechei os olhos. Não me vais dizer? Abanei muito depressa a cabeça, uma vez. Não tive a certeza de quem o fazia. Era eu a dizer que não iria fazê-lo ou Melanie a dizer que não poderia fazê-lo? Jared apertou mais as mãos sob o meu queixo. Abri os olhos e vi-lhe o rosto a centímetros do meu. Sentia o coração a vacilar, o estômago a descair. Tentei respirar, mas os pulmões não me obedeceram. Confirmei a intenção dele pelo olhar. Soube como ele se iria mover, a maneira exata como ia sentir os seus lábios. No entanto, foi muito novo para mim, uma primeira vez mais inesperada que qualquer outra, quando a sua boca pressionou a minha. Acho que ele apenas queria tocar-me nos lábios com suavidade, mas tudo mudou após o primeiro contacto. De repente, a sua boca tornou-se mais dura e violenta. Enquanto as mãos me encurralavam o rosto contra o dele e os lábios moviam os meus em padrões insistentes e desconhecidos, era tão diferente do que lembrava, tão forte, a minha cabeça girava de forma incoerente. O corpo rebelou-se. Já tinha deixado de o controlar. Era ele quem me controlava. E não era Melanie. Agora o corpo era mais forte que qualquer uma de nós. A nossa respiração ecoou com força. A minha, selvagem e ofegante. A dele, quase enraivecida. Os braços libertaram-se do meu controle. A mão esquerda estendeu-se para o seu rosto, para o seu cabelo, enrolando aí os meus dedos. A mão direita foi mais rápida. Esta não era minha. O punho de Melanie abateu-se sobre o queixo de Jared, repelindo o rosto dele do meu. Com um ruído surdo e grave, carne contra carne dura e irada. A força do impacto não seria suficiente para o afastar. Mas ele separou-se bruscamente de mim a partir do instante em que os nossos lábios deixaram de se tocar, boquiaberto e com um olhar de pavor fixo na minha expressão de pavor. Olhei atentamente para a mão ainda crispada num punho, tão chocada como se um escorpião me nascesse na ponta do braço. Uma exclamação de repulsa sufocou-me. Agarrei o pulso direito com a mão, com medo que Melanie se servisse do meu corpo outra vez, para atos de violência. Olhei de relance para Jared. Ele também fitava o punho que eu reprimia, com o horror a desaparecer e a dar lugar à surpresa. Naquele instante, a expressão dele era completamente indefesa. Conseguia ler os seus pensamentos tão facilmente como se eles se cruzassem naquele rosto transparente. Isto não era o que ele esperava. E ele tinha algumas expectativas, era evidente. Tinha sido um teste. Um teste que ele se considerava apto a avaliar. Um teste cujos resultados ele previa com confiança. Contudo, fora surpreendido. Isso equivalia a uma aprovação ou a um chumbo. A dor no meu peito não me causava espanto. Já sabia que um coração despedaçado não era um exagero. Numa situação em que tivesse de escolher entre lutar ou fugir, nunca hesitava, fugia sempre. Como Jared estava entre mim e a escuridão do túnel, girei sobre mim e atirei-me para o interior da abertura, atravancada de caixas. As caixas rangeram, estalaram e crepitaram à medida que o meu peso as empurrava contra as paredes e as arrastava pelo chão. Fui-me torcendo e conquistando aquele espaço impossível, rodeando as caixas mais duras e esmagando as outras. Senti os dedos de Jared a raspar-me no pé ao tentar apanhar-me pelo tornozelo e desloquei uma caixa mais pesada com um pontapé a fim de a colocar entre nós. Ele rugiu e o desespero prendeu-me a garganta com umas mãos sufocantes. Não pretendia magoá-lo de novo. Não queria lutar. Só tentava escapar. Consegui apenas ouvir os meus soluços, por muito altos que eles fossem, depois de furar para o interior do buraco apinhado, bem como o ruído da minha debulha cessar. Quando me ouvi a mim própria, quando ouvi os soluços dilacerantes e roucos de agonia, fiquei mortificada. Tão mortificada, tão humilhada. Estava horrorizada comigo, com a violência que permitira fluir dentro de mim, de forma consciente ou não. Mas essa não era a causa do meu pranto. Eu soluçava porque tinha sido um teste. E como criatura emotiva e estúpida, estúpida, estúpida que era, queria que tivesse sido a sério. Melanie também se contorcia de dor dentro de mim. E era difícil estabelecer um sentido para aquela dor dupla. Eu sentia-me prestes a morrer, porque não tinha sido real. Melanie sentia-se prestes a morrer, porque para ela tinha sido demasiado real. Em tudo o que perdera, desde o fim do seu mundo, há tanto tempo, Melanie nunca se sentira tão traída. Quando o seu pai trouxeram os batedores à procura dos filhos, ela sabia que não era ele. Ali não havia traição, apenas desgosto. O pai estava morto. Mas Jared continuava vivo e ia ser a mesma pessoa. Ninguém te traiu, idiota, invetivei-a. Queria parar aquela dor, era demais. O fardo extra da agonia dela, a minha já bastava. Como foi ele capaz? Como? Clamava Melanie, sem me dar qualquer atenção. Ambas soluçávamos sem qualquer controlo. Uma palavra conseguiu salvar-nos, à beira da histeria. Da abertura do buraco, a voz grave e rouca de Jared, destroçada e estranhamente parecida com a de uma criança, chamou: Mel?